saber se tem isso e na cultivação. E na cultivação também é muito verde. E na cultivação tem ouvido 100%. Promoção vale enquanto durar os nossos estoques, enquanto tiver estoque ainda na loja. Então você corre para cá, vem economizar, pague menos, economia no lugar certo, aqui na Bianca Presente. Seja bem-vindo, bem-vinda. Bom dia, Londrina. Olha aí, gente, a promoção aqui nas casas Bahia, pipoca de graça, viu? Pode pegar pipoca aqui, ó, à vontade. Não tem idade para comer pipoca não, tá? Não tem idade, a pipoca não engorda. Vem para cá, aproveita a super promoção de nós nas casas Bahia. Preparamos especialmente para você. Parcelo 6 vezes, sem juros, sem entrada, no crediário Amo Diz. Então venha você também para a grande liquidação de inverno que está detonando a loja lotada. O pessoal está comprando, aproveitando, e você, nosso convidado especial. Vem para Amo Diz, você também. Vamos lá, naquela alegria da FMGO, tenho tanto esperando. Chega pra cá, vende no jeans, vem pra cá, que você vai aproveitar o preço baixo hoje. Muita alegria, preço baixo, é aqui. Tudo por apenas R$10 e R$15, é aqui na Mega Shop, beleza? Uepa, ETT! Você que está passando aqui pelo calçadão, aproveite, é uma cortesia da MG